Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema, bem interessante, a busca por uma paz interior que, sabe, que dure mesmo. Nossa base aqui são alguns trechos de um material chamado A Paz de Jesus. Importante dizer que a perspectiva é toda construída em cima da fé, usando textos bíblicos, tá? E a ideia central que logo chama a atenção é essa. Parece que existe uma paz. É diferente daquela que o mundo normalmente oferece. Uma tranquilidade que ficaria mais aqui dentro, sabe? A citação principal que eles usam é de João 14, 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Então, nosso objetivo aqui é tentar, bom, desempacotar um pouco essa visão, de onde ela viria, o que a faz ser diferente e como ela se liga com força interior, segundo essas fontes. Vamos dar uma olhada nisso. O material já começa fazendo uma distinção bem clara, né? Essa paz, segundo eles, não é tipo ausência de problemas, não é ter controle de tudo lá fora. É algo que brota de dentro, vem do que o texto chama de fonte divina. Diz assim, olha, ela está em mim, dentro do seu coração. E reforça, a paz que eu dou é diferente. Só para contextualizar, quando o texto usa mim ou eu, está se referindo, nessa visão de fé, a Deus ou Jesus como essa fonte, né? E o que é fascinante aqui, assim, é como essa paz é descrita como sendo independente das circunstâncias externas. O material chega a dizer: mesmo quando tudo parecer incerto, confuso ou difícil, você pode experimentar uma paz profunda e verdadeira. Isso sugere que a calma não depende do cenário lá fora estar perfeito, entende? Mas sim, da constância dessa presença divina que a fonte menciona. Seria uma base firme, não é tipo silenciar o mundo, mas talvez achar um centro mais forte, né? Faz sentido. E essa paz, pelo que entendi, não está sozinha. Ela parece conectada com a ideia de refúgio, de força também. Citam o Salmo 46,1: Não se deixem vencer pelo medo, pois eu sou seu refúgio e a sua força. Olha como a ideia se expande, né? Não é só uma calma passiva, vira também um escudo, algo que, bom, que protege e dá um impulso. Exato. E essa noção de ser um presente, isso é bem fundamental no jeito que a fonte descreve. Para acalmar tais tempestades intensas, essa aproximação da fonte divina seria chave. É algo oferecido sem precisar que você a mereça, sabe? Não é como uma medalha por mérito. Essa paz é mostrada como algo que fica firme mesmo quando tudo ao redor muda. Quase como uma âncora, né? No meio da instabilidade toda. O material também dá umas dicas mais práticas, assim, para lidar com ansiedade, com medo. Citam 1 Pedro 5,7, que é basicamente um convite para entregar as preocupações. Lancem sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. E também Josué 1,9, com aquele chamado para coragem. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, pois eu estou com vocês onde quer que forem. Parece um convite bem direto para confiar e soltar um pouco o peso, né? Sim, e se a gente conectar isso tudo, essa paz funciona quase como uma ferramenta para resiliência, segundo o texto, ela daria a força necessária para seguir em frente. E não só isso, é vista também como uma luz que ilumina seu caminho. Isso gera esperança, a tal certeza de que dias melhores estão por vir. Ou seja, não é uma paz que te deixa parado, mas que te capacita para agir e para ter perspectiva, entende? Entendi. E tem também um convite bem explícito no texto para buscar essa conexão, né? Algo como parar um momento, respirar fundo e se conectar comigo. É um chamado para olhar para dentro mesmo, para buscar essa fonte de calma que eles mencionam. Totalmente. A ênfase é toda na experiência interna. A ideia-chave é que essa paz precisa habitar aí dentro. E os resultados que eles descrevem são internos também, né? Fortalecimento da alma, esperança renovada, alegria no coração. Tudo isso aconteceria por dentro, mesmo que o mundo lá fora continue, bom, desafiador. Então, tá. O quadro que a gente desenhou aqui, a partir dessa análise, é o de uma paz bem específica, né? Ela é interna, vem de uma conexão de fé com essa fonte divina, como o material descreve, e oferece mais que só tranquilidade. Oferece também força e esperança, e isso independentemente do que está rolando do lado de fora. Uma paz que opera, digamos assim, numa outra frequência. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é a compo, com a oração que aparece no fim do material. Fica essa questão sobre a escolha consciente de descansar nessa paz, como a fonte sugere, e também aquela aspiração de se tornar um reflexo dessa paz para todos ao redor. Como será que essa experiência interna, do jeito que foi descrita, poderia de fato se manifestar para fora? Como isso talvez influenciaria o ambiente, as interações de alguém? É algo para a gente pensar, né?